Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é o Alexandre Antônio, Jovem Nerd, and I've been working like a dog. Aqui é o JP e eu já tive um corte de cabelo estilo Beatles. Nossa, que beleza. Aqui é o Eduardo Spor e eu acabei de voltar da padaria, o sonho não acabou. Puta, essa é a mais velha. Caraca, tu reclamou do meu cu balançar, cara. Muito... Não, pelo menos eu não repeti. Eu sou o Nick Ellis e um dia eu vou ser mais famoso que Jesus Cristo. Aqui é Azaghal, Rolling Stones Forever. Ai, cara. Muito bem, Nerd. Estamos juntos, reunidos para falar de uma das maiores bandas de todos os tempos, os caras que revolucionaram tudo. A gente precisa nem introduzir os Beatles, cara. Não foi uma das maiores, foi a maior banda de todos os Olha tempos. Olha aí, Eduardo Spohr, exatamente. É um fato histórico. Vamos falar sobre o início, o meio, o fim do sonho. Depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Nossa, especialmente animado. E aproveitando que estamos falando de Beatles, Azaghal, muita música. Olha aí, nada mais relevante do que... Vamos falar da VH1. Isso. O VH1. Mas acho que nesse caso eles querem VH1. VH1. Exato. VH1 é coisa de Caetano Veloso. É. seria. Muito bem, olha só, pra quem não conhece o canal de cultura pop focado em música, tá em todas as TVs a cabo. Então se você tem TV a cabo, às vezes você tem VH1 e não sabe. É, exato, né? Às vezes as pessoas ficam perdidas, só andam naquele núcleo de canais e esquecem de explorar a sua TV a cabo, né? E o legal do VH1 é que ele é voltado pra música, mas não só pra música, e sim pra cultura pop. Exato, coisa que nerd gosta. E ele tem essa parada assim, meio nostálgica. Ele é atual, tem coisa atual e tal, mas ele mostra as melhores dos clipes dos anos 70, anos 80, anos 90. Eu adoro. Ele exibe filmes, cara. Olha só alguns filmes, de exemplo, que passam no VH1. Curtindo a Vida Doidado. Excelente. Taxi Driver. Excelente. E Top Gun. Cara, que exemplo, excelente. Né, irado, né, cara? Assim, eles mandaram uma ótima relação do que eles podem, né? Pô, é maneiro. Oferecer de entretenimento. Ah, cara, é muito bom. Eles passam reality shows com músicos, celebridade, animação. Passa South Park lá. É bem cultura pop, sabe? Tem esses programas que eu adoro porque você desliga o seu cérebro e assiste os 100 mais, sabe? Os 100 maiores escândalos. Os 100 artistas que sumiram e ninguém sabe onde tá mais, sabe? É um canal maneiro. E, aproveitando o gancho, a VH1 vai passar um especial do Esquenta do show do Paul McCartney de São Paulo. Isso, vai ser domingo, né? Exato. E o Esquenta, o show é domingo, o Esquenta vai ser sábado, dia 20 de novembro, 11 da manhã, uma videografia do Paul McCartney. E vai tocar nessa videografia que já adiantaram pra gente. Ah. Band on the Run. Aham. Os nomes da música do Paul McCartney é só você pegar o nome e cantar, né? Band on the Run, é isso? Não é isso a música? É o nome da música, quer dizer. Silly Love Songs, que deve ser Silly Love Songs. Live and Let Die, essa é a tirada. Live and Let Die. Get Back e Dance Tonight. Olha só, excelente. Então se você tá na pilha, no ritmo, na empolgação de Paul McCartney e Beatles, por que não? Exato. Porque um está preso ao outro. VH1 é o seu canal. Aí no post tem o link VH1Brasil.com.br. Você também pode seguir o Twitter, @VH1Brasil. E aí você procura na sua operadora descobrir o canal do VH1. Exatamente. Beleza? Muito bom, acesse aí. VH1. Podia ser uma música do Paul McCartney? VH1. Aviso rápido da Nerd Store. Sim. A camisa, o sucesso estrondoso, inacreditável, No Meu Tempo. Tudo era melhor. que esgotou de forma absurda, voltou. Mas se você ficou naquela de, ah, eu queria, mas acabou, meu amigo, essa é a sua oportunidade. Voltou a camisa no meu tempo. Exato. Que é a prévia para o grande Natal da Nestor que vem por aí. Então, corra, garanta a sua camisa no meu tempo antes que acabe de novo. Muito bom. Mais recados, está chegando Eduardo Spor no Jô Soares, segunda-feira, dia 22 de novembro. Isso. Não perca tweet, vai ser legal todo mundo conversando com a hashtag. Não perca. Qual é a hashtag? Nerd Power. Nerd Power, isso. Não é Dudu Nojo. Dudu Nojo, não. Falando em Eduardo Spor, Azaghal. Olha aí. Olha só. Edição especial de A Batalha do Apocalipse, nerd. Estou com ela em mãos. Capa dura. É animal, cara. Ilustrações mega bogas do Amigo Imaginário. Isso. Tem compêndios extras falando sobre as castas de anjos. E aí tem ilustração de cada tipo de anjo. Não, tem... e mostra os céus e as camadas. Primeiro isso. Céu, segundo céu. Puta, muito foda, caraca, cara, é uma edição, mais uma edição de colecionador. Lembrando, mais uma vez, capa dura espetacular. À venda no Senhor Saraiva, Azaghal. Olha assim, a gente ficou a semana inteira negociando. Conseguimos cair muito preço, cara. E a gente... insistiu até o talo. Dá pra tirar mais um pouco? Dá pra tirar mais um pouco? São 647 páginas. Olha aí. Ilustrações coloridas. Mega boga. É, cara, sem sacanagem. É foda. É foda. Parece até uma ação caça-níqueis. Vamos lançar um livro especial agora. Pode até ser uma ação caça-níqueis, mas os níqueis vão valer a pena, cara. Exato. Porque é, cara, o produto tá sendo feito com qualidade, cara. Não é simplesmente uma nova versão. Uma versão realmente especial com acréscimo. Tem capítulos inéditos, textos, olha, extras, organogramas dos anjos, dos arcanjos e tudo, e as ilustrações, e a capa dura, certo? O preço de capa é R$59,90. Isso. O preço que nós conseguimos com o Sr. Saraiva, em parceria com o Sr. Saraiva, espremendo os últimos centavos, que ele já não aguentava mais, o livro você consegue comprar através do link do Jovem Nerd por... R$46,70. Olha só, muito bom. Eu fiquei orgulhoso desse desconto, cara. Muito bom, muito Foi bom. Foi uma ralação pra chegar nele. Então, cara, clique aí no link do Jovem Nerd. Esse desconto é exclusivo pra quem entrar pelo link do Jovem Nerd. É, clique aí e você sabe aquele negócio, né? É como se você estivesse comprando na Nerd Store pra gente agora, né? Agora a gente vende o livro do Eduardo Spor através da Saraiva. Então, se você quer comprar algo através do Jovem Nerd, clique no banner que está nem este post deste episódio do Nerdcast. Vá lá, garanta a sua edição especial. São poucas, edição limitada. Isso. Não é que nem a edição normal que tem pra tudo quanto é lado. Exato, não é, é, cara. É extremamente pequena a tiragem. Porque é especial. Porque senão não seria especial. Essa tiragem a dar com pau não seria especial. Seria exatamente uma edição a dar com pau. Então, olha, garanta aí. Presente de Natal, ótimo. Batalha do Apocalipse, edição especial. Compre no Senhor Saraiva através do Jovem Nerd. Mais um capítulo de Nerd Office no ar, Season 1, Episode 4. Clique aí no post também, se você está perdido, não sabe onde achar, clique aí no post, assine nosso canal do YouTube, Nerd Tour também. Já avisamos no último Nerdcast Parte B, que foi lançado quarta-feira passada, está aí o link da nossa passagem pela Universal Studios. Isso. Certo? Veja aí os vídeos do Jovem Nerd e assine o canal do YouTube. Um agradecimento especial para Daniel John Furuno, que ajudou a gente a fazer a pauta desse programa sobre Beatles. Exato. E a participar da gravação. Ele escreve as colunas lá, cabeceira, empoeirados, né, e tal. Ótimos textos disponíveis no Jovem Nerd, pra quem não conhece. Só que o maluco não tem Skype. É um excluído tecnológico. O cara falou, eu comprei celular há poucos meses. E avisou pra gente em cima da hora e não deu pra ele participar. O telefone dele tava com uma ligação realmente muito ruim. Pois é, não, maluco. Não teve como, cara. Então, porra, a gente agradece aí sua ajuda. Valeu, querido. E agora, se você não quer ouvir o feedback do programa anterior, ou não quer tomar spoilers sobre Battlestar Galactica, você pode adiantar para... 16 minutos e 30 e 8 segundos. Relatório de e-mails, Levo Roboto. Se sentiu em casa com os Nerdcasts, com seus amigos, Silence. Alexander Santos está de volta. Disse que ia publicar duas Nerdcasts, já que foram dois Nerdcasts, mas até agora ele só mandou uma. Então tá aí. Então eu não sei, se ele mandou a segunda, vai ter o link da segunda aí. Mas até o momento que estamos gravando, só temos uma. Leonardo Nicolai enviou um vídeo do elenco de Battlestar Galactica no Top 10 List do David Letterman. Olha só. Olha, que legal. Adilson Amaral enviou registro em vídeo e fotos de uma loja de departamentos em Barcelona que possui um andar inteiro só de artigos de Star Wars. Olha que bonito. Caraca, que animal. Jorge Gomes enviou a tira do ET Bilulator. Puta que pariu, tá ótimo. Henrique Carvalho e Fernando Cazu enviam sua tira sobre o Nerdcast de monstros. Isso aí é uma tira antiga que eu achei nos meus e-mails e falei, Sleep Robot. Não, ele não publicou? Não botou? Não? Na época não. Putz, aí. Mas não dá pra confiar nas máquinas. Muitos nerds enviaram o vídeo de Cthulhu em South Park matando Justin Bieber. Certo. O Denir Geraldo envia uma montagem onde ele acredita revelar a Sociedade Secreta de Azaghal. Tá excelente. Nuriel Augusto Oliveira manda o link do mod de Left 4 Dead 2 com camisas Nerdstone. Olha só, aí a gente perguntou. Não funciona, só funciona no PC, diz ele. Pô, e no Mac não funciona? Não. Puts. Informou. Ih, mas PC, cara. É personal computer, pode ser que o Mac, né, funcione. Bom, se você tem um PC e quer jogar aí com a camisa da Nerdstone, tem o link aí pra vocês pegarem o mod. E a Tatiana Nogueira pede o Nerdcast sobre endoscopia. Que isso? Que isso, se levar o mod? Eu não sei, cara. Mas assim, seria interessante se a gente fizesse o Nerdcast com alguém fazendo endoscopia. Né? Assim, é bem rápido, Tatiana. Um tubo na boca, ele vai até o estômago, filma lá dentro e sai, é isso, basicamente. Depois o médico fala, fudeu ou não. Primeiro e-mail, Dorval Rodrigues Júnior, sem idade, engenheiro de software, São Paulo, SP. Eu adorei o final de Galáctica, por vários motivos, mas antes disso, vamos a uns fatos legais. Atenção, spoilers aí. Isso, spoilers de Battlestar Galáctica. Os romanos construíam em arcos antes do ano zero. Depois que o Império Romano caiu, levou 1000 anos para voltar a construir em arcos. Entre outras tecnologias foram perdidas. Então a tecnologia que se perde ao longo do tempo, e uma coisa que acontece é ignorar a tecnologia alheia, os povos árabes conheciam a roda, porém construir carroças no meio do deserto era pior e mais caro do que criar camelos. Então eles deram as costas para a roda. O que ele quis dizer é o seguinte, vou resumir. A tecnologia, mesmo que exista, ela pode se perder se cair em desuso. Isso. E ela pode ser ignorada por um povo que não vai utilizá-la e vai acabar sumindo de qualquer forma. Referência de eram os deuses astronautas. É isso que ele quis dizer. Matheus Antônio Bittencourt, 20 anos, estudante de biotecnologia. Aí, cara, Vancouver, Canadá. Isso é o cara que vai fazer o Silence. Excelente Nerdcast sobre Battlestar Galactica. Mas eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Antigamente, em Kobol, os humanos criaram os Cylons. Houve a guerra e aí os humanos e os Cylons foram cada um pro seu lado. Os humanos foram para as 12 colônias e os Cylons foram para que na série é a Terra. Os Cylons da Terra aprenderam como se reproduzir sexualmente e por isso destruíram a tecnologia da ressurreição. Aí os cientistas secretamente começaram a estudar isso novamente. Alguma merda aconteceu e os próprios Cylons acabaram se destruindo, como os humanos quase fizeram algumas vezes nos últimos anos. Os 5 que sobraram foram procurar outras colônias. Aí, essa parada que eu já tava confuso. Olha só, seu biotecnologia. É, também, pelo que entendi, a diferença entre o Cylon e o humano é como os impulsos nervosos funcionam. Por isso, a habilidade de controlar a nave pondo a mão naquela gosma e ressuscitar, programar e modificar as memórias. O Baltar conseguiu criar um método eficiente de testar quem é Cylon e quem não é. Mas ao ver o resultado positivo da Boomer, ficou com medo de que se contasse pra ela esse resultado, a programação dela se ativaria e mataria ele. Também o teste leva 11 horas para cada pessoa. Caralho! É exato. E se a pessoa não suar em 11 horas, ela é um Cylon, isso, o teste? Não, rapaz, é sangue, caraca. Analisando o sangue. Ah, o que pra testar toda a frota levaria mais de 50 anos. Suar em 11 horas. É, porra. Tranquilo, cara, numa sauna 11 horas. O cara não suou, salão. Outra coisa sobre a Eva mitocondrial. Não estou defendendo o final com os anjos e tudo mais. Ele diz, a mitocôndria, aí o cara deve estar agora no terreno dele, né? Ele é, exato. Só é transmitida pela mãe. Portanto, o mitocôndria do jovem nerd, por exemplo, é exatamente o mesmo da mãe dele. E exatamente o mesmo da avó materna. Okay. E por aí vai. Sim. E é só isso que ele disse sobre isso. É só isso que eu tenho a dizer sobre não, ele. Não, ele continua. O que na série... Porra! O que na série eles quiseram dizer foi que sendo a menina nossa Eva mitocondrial, foi que todos os humanos possuem a mitocôndria dela. Não exatamente a mesma por conta de pequenas mutações através das gerações. E a mãe da Hera é a Athena. Que é a Cylon. Que é uma Cylon. Por isso... Mesmo que o DNA Cylon da Hera tenha se extinguido através das gerações, ainda hoje, todos os humanos têm mitocôndrias Cylon. Isso. Por isso, volta gigante, talvez dessa vez o ciclo da violência acabe, pois tem um elemento novo que nas milhares de vezes que isso aconteceu anteriormente não tinha. Olha aí, seu doutor Ronald Moore. Era isso, Ronald Moore. Puta merda. Sabe outra coisa que andaram discutindo na internet sobre esse final? É o seguinte, por que que a música que ativava os cinco Cylons era uma variação do All Along the Watchtower do Bob Dylan? Assim, por que que tem a música do Bob Dylan, sabe, no mega passado longínquo, né? Porque deve ser a música dos deuses. E aí, a ideia era que como a humanidade tem essa parada Cylon, a mitocôndria da porra dos Cylons... Os Cylons tinham uma memória genética também. E a música do Bob Dylan foi composta mais ou menos na época que começou a florescer a robótica moderna, né? Então é como se o Bob Dylan tivesse captado a mensagem e ele está trazendo de volta o florescer da inteligência artificial, entendeu? Aham. Novamente. Quer dizer que... Tá bom, cara. Florescer artificial depende do Bob Dylan. Olha, whatever isso tudo, se você gostou de Beatles e gostar desse Nerdcast, tem o link da Saraiva também, você pode comprar. Várias paradas dos Beatles e do Paul McCartney, cara. E whatever as mitocôndrias. Os The Beatles, tem Vamos contar a história desses rapazes de Liverpool, que já contaram tantas vezes, né, cara? É, não é uma história dos rapazes de Liverpool, nem é a história musical. Porque essas obras, né, esses fenômenos não são só obras, livros, músicas, né, cara? Isso fala sobre a história da humanidade, né, cara? Os Beatles mudaram a história da raça humana, cara. Por isso que eu queria tanto fazer esse Nerdcast. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a entender sobre, sobre os quatro garotos de Liverpool. Você acha que os Beatles mudaram o futuro que George Orwell previu? Não, mas sem dúvida eles foram responsáveis por mudar o mundo, sim, cara. Mudar a mentalidade do mundo, mudar muita coisa que tava aí, né? Não foi só a guerra do Vietnã, não acabou só por causa dos Beatles, mas a movimentação popular, tudo isso foi muito a rebeldia dos anos 60, né? Toda a revolução feminina, tudo isso veio muito por causa dos Beatles também. Movimento... A ligação com a espiritualidade, né, Dudu? Todo o movimento hippie também, né? Surgiu não só por causa dos Beatles, lógico, mas muito por causa deles também. É, e isso é engraçado porque o início dos Beatles em si, tem nada a ver com isso, né? Eles tinham a cabeça de querer fazer pop e ganhar dinheiro em cima da música. Não queriam mudar absolutamente. Tinha pretensão nenhuma no começo. Né? A gente pode, já que a gente tá falando de história também, voltar um pouco pra Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial acaba e acontece nos Estados Unidos um fenômeno que a galera já deve ter ouvido falar no colégio, que é o Baby Boom, né? Exatamente. Os Baby Boomers. Muita grana rolando nos Estados Unidos e a galera começou a ter muito filho, né? A expectativa de vida alta, tudo. Os Estados Unidos se tornou a coluna vertebral do mundo ocidental, né? Na década de 50, mais ou menos, começou a surgir uma coisa que não existia antigamente, que era a cultura adolescente. Exatamente, né? Exatamente. Aí a cultura de consumo adolescente também, né? É, porque tinha muita grana rolando, e onde é que esses garotos tinham que gastar esse dinheiro, né, cara? É assim, e você, antes disso, o que que você tinha? Você tinha década de 40, década de 30, daí pra trás você tinha ou uma obra que era infantil, ok, um livro infantil, um filme infantil, né? Ou então um adulto. Você não tinha um meio termo, né? Exatamente. Um exemplo disso são os primeiros filmes coloridos, né? Você tinha aí O Mágico de Oz, que é um filme, beleza, os adultos gostam também, mas é um filme pra criança, e O Vento Levou, que é um filme pra adulto. Não tinha um filme adolescente. Exato. E aí surgiu aí com James Dean, com os transviados, surgiu a cultura adolescente que foi crescendo primeiramente nos Estados Unidos. E os Beatles, eles foram um expoente dessa coisa, mas fora dos Estados Unidos, depois na década de 60, né? Exatamente, eles foram influenciados por essa turma, né? E como o João Paulo falou aí, no começo eles eram isso, exatamente isso, né? Eles eram o New Kids on the Block, vamos colocar assim. Eles eram uma coisa pré-fabricada pra ganhar dinheiro, pra ser um grupo que fosse como se fosse um Elvis, uma coisa assim, né? Uma parada pra garotada. Né? Isso é muito importante até a gente parar aqui e fazer uma reflexão sobre isso. Uhum. O Jovem Nerd nasceu com o intuito... primeiro de fazer gracinha, hã? E depois de ficar milionário. Sim, o site. Então, se por algum acaso, em algum momento, a gente começar a se desviar em mudar o mundo, o movimento hippie, a gente, cara, isso tem que estar na pedra fundamental do site. Só ganhar dinheiro e viver bem. Não vamos querer mudar o mundo, nada dessa porra, cara. Just rock and roll, né? Mais o estilo Rolling Stones do que o estilo Beatles. Sempre, sempre, sempre, cara. Mas olha. Quando você quer mudar o mundo, o nego dá tiro na casa, tu casa com um japonês horroroso, é uma merda do caralho. A diferença dos Beatles para todas essas outras bandinhas aí que sumiram, né? Era o seguinte, o que fazia diferença nessa equação era uma coisa chamada John Lennon. Que esse cara era um gênio, cara. Pô, mas calma aí, tu não tira o Paul McCartney, né, cara? É Lennon-McCartney a mas dupla. Calma aí. Isso que eu vou falar. Ó. Tinha o Ringo, que era um excelente músico. George Harrison, que era um excelente músico. O Paul, que era um músico fora de série. Agora, o Paul, músico completo, cara. Tocava todos os instrumentos. Só que John Lennon é gênio, cara. Gênio você tem um em um milhão. Coloco o Paul McCartney e o John Lennon, ambos geniais. Eu acho que eu sempre fui mais interessado no John Lennon, até pela história da vida dele e tal, pelo que ele fez depois dos Beatles e pela contestação dele antes e tal. Mas, pô, você não pode negar a genialidade musical do Paul McCartney. Claro, entendeu? Porra. É claro. Mais ou menos, cara, mais ou menos. Calma lá. Tecnicamente, musicalmente falando, o único que era mais desenvolvido, que se desenvolveu mesmo, foi o George Harrison. Paul McCartney tinha uma noção de melodia que é fantástica, mas virtuose de baixo, ele não tinha. Tanto é que vários momentos, outras pessoas tocaram pra ele, porque não conseguia fazer o que era planejado. Então, ele era fantástico pra criar melodias e botar a letra em cima da melodia. John Lennon era escrever. Tocar dele guitarra era muito simples também. O cara que desses aí despontou musicalmente foi o George Harrison. E aí depois ele criou ciúme nos outros e tudo mais. O Ringo, ele foi importante porque ele inovou a bateria. Então, a bateria era só um complemento da música. O Ringo botou um foco um pouquinho na bateria, mas ele também não era um... Até porque não dava pra ser, porque na época que ele tocava, o cara tocava com um bumbo, uma caixa e um prato, entendeu? Não dava pro cara fazer muito mais coisas. Era show da Xuxa, né, cara? Exatamente. Mais tarde que evoluiu, com John Bonham no Led Zeppelin, Neil Peart no Rush, que, pô, tem uma bateria que faz 360 nele. E aí o cara conseguiu extrapolar o uso do instrumento, né? Mas em termos técnicos, eles não eram nada demais. Mas conseguiram fazer o conjunto funcionar com muita melodia e inovação o tempo inteiro. Você tem que botar o Paul McCartney nessa escala do genial. E a gente andou discutindo sobre o significado da palavra genial e eu até dou a razão a Azaghal. Grava. Eu dou a razão que você fala muito genial coisas que não são geniais. A gente tem que dizer que genial é o que tem um impacto profundo na sociedade, na cultura, entendeu? Parada que muda a cultura, entendeu? Que cria tendência. E esses dois caras eram gênios, porque a diferença que a gente falou... De qualquer boy band que existia, garotinhos bonitos que tinham sex appeal. E os Beatles eram assim, né? Tinha todo o sex appeal, o terninho, o cabelinho, as mulheres gritando sem parar. Mas a diferença de qualquer outra boy band ou de qualquer banda que surgiu de lá pra cá é que essa banda tinha dois gênios. Eu não tô nem falando de instrumentistas, tô falando de compositores. Porque o Paul McCartney compôs as músicas mais regravadas da história da humanidade, cara. Ele era um gênio da melodia. Sim, mas as músicas deles, as músicas dos Beatles, o que faz eles serem o que são, cara, elas sobreviveram ao teste do tempo. Você pode tocar hoje, a música dele não é datada, cara. A música desses caras não é datada. Mas eu não tô discordando de você, não, cara. Mas é que eu tô elevando é o Paul nessa equação, entendeu? Sabe qual foi o problema do Paul? O problema do Paul é que ele foi muito zoado pelo John Lennon. com razão até. Mas ficou a imagem dele um pouco controversa por causa da zoação toda que o John Lennon fez em cima dele, no final dos Beatles, que ele falava que a música dele era uma música de babaca, entendeu? Ele falou abertamente isso, com outras palavras, ele chamava de Granny Songs, tipo, música pra vovozinha. Porque o Paul ficou naquela coisa de fazer a música de entretenimento, né? Enquanto muito o Paul, o John, desculpa, queria fazer uma música de resistência. Ele queria que a música fosse além da música, fosse uma mensagem pro mundo, pro fim da guerra. Coisa muito mais politizada, né? Enquanto o Paul tava numa coisa ainda de show business e coisa assim, né? Vamos para o início de tudo. O início do sonho. A banda se chamava The Quarrymen, banda de John Lennon. O que significa isso? Porra, boa pergunta. Cara, quarry é pedreira. Exatamente. Só que o quarryman deles não quer dizer pedreira. Vem das high school que o John Lennon estudou, que era quarry não sei das quantas. Então eles eram os caras da quarry. Olha aí. Não tem nada a ver com a palavra em si, quarry, não. O John Lennon tinha 16 anos e juntou a banda com os amigos de colégio lá de Liverpool, né? Se naquela época tava rolando um revival de skiffle, que é uma música popular inglesa que tem mais raízes de blues, de jazz e de folk. Então o Quarrymen era uma banda de skiffle. O John Lennon fundou essa banda, na verdade, chamava The Black Jacks. E aí eles estavam fazendo um sucesso relativo e tal. Sucesso relativo na sarau do colégio, né? É, exatamente. Naquele circuito ali, pô, tosco, né? Tinha em julho de 57, eles foram tocar na festa de um jardim de uma igreja, da St. Peter Church. Foi o dia histórico que John Lennon conheceu Paul McCartney pela primeira vez, né? É, Paul McCartney com 15 anos de idade, moleque. Paul McCartney mesmo contou mais tarde. O John Lennon ficou impressionado com ele porque ele conseguia tocar e lembrar das letras daquela música 20 Flight Rock. Ele tocou pro John, o John falou, caralho, esse cara é bom. Vamos fazer frases completas pra não cair num contexto errado. Logo depois ele foi convidado pra entrar nos Quarrymen. Eu imagino o diálogo, né? Aí, meu irmão, tem uma bandinha aqui, tu tá afim? Dois moleques, né, cara? Quer tocar com a gente lá, pô? A gente se reúne lá em casa toda terça-feira. Porque a gente não pode esquecer que eles eram moleques, né? E aí, cara, logo depois disso, depois que o Paul já tava na banda, eles tocaram no Cavern Club pela primeira vez. O Cavern Club, todo mundo sabe, é aquele local em Liverpool, que era um local bem obscuro, onde a galera tocava um rock and roll lá. A gente não pode deixar de falar que, primeiro, o Paul, artisticamente, não se chamou Paul McCartney, né? Ele começou com Paul Raymond, que veio inspirar os Ramones depois. Né? Olha aí. Eles fizeram uma turnê quando eles já eram Silver Beatles, um pouquinho pra frente, e cada um pegou um nome engraçado, né? Então tinha o Paul Raymond, e o nome do John também era muito bom, que era Long John Lennon. Vai saber quem que ele inspirou depois, né, cara? É pra vocês rirem agora, tá? Você vê que ninguém tá nem aí pro Ringo Starr, né? Pro George Harrison, né, cara? Peraí, o Ringo Starr não era o baterista na época. Não era. Quem era o baterista era o outro cara, o Best. E o George Harrison, ele era mais novo do que eles. Paul McCartney conhecia ele da escola também e apresentou pro John Lennon, que no primeiro momento não gostou muito da ideia, porque o George Harrison era muito novinho, tinha 14, 15 anos no máximo. Enquanto ele, mas nessa ele época, tocava ele já bem, né? 17, mas eles já viram que musicalmente era quem tinha talento ali, entendeu? Então acabaram colocando ele pra dentro. O Ringo só mais tarde que veio entrar. Nesse momento nem se pensava. Eles até conheciam o Ringo, porque o Ringo fazia uns trabalhos com umas outras bandas lá locais. Mas só pra dar uma noção das coisas, naquela época o Ringo era o superstar, porque o Ringo era o cara que tocava com bandas em estúdio, o Ringo era o cara que fazia turnê pela Alemanha e tal. E aí como é que virou Beatles? Em 1960, o Stuart Sutcliffe, que era um amigão do John Lennon, entrou como baixista. Só tinha um detalhe, esse cara era muito bom de visual, ele era um cara que tinha uma pose beatnik, assim, só que ele não era um cara bom musicalmente. Até então, o Paul McCartney tocava guitarra, não é? Tocava guitarra, exatamente. Na hora que o Stuart entrou, eles viraram os The Beatles, que na verdade era The Beatles, não era escrito da mesma forma. É The Beatles, né? Exatamente, The Beatles, exatamente. A inspiração... Então, não durou nada e rapidinho eles viraram The Silver Beatles. A inspiração veio de uma outra banda, que era do Buddy Holly, que já fazia sucesso. Saca estilo Tim Maia e Vitória Régia? Uhum. Tinha o Buddy Holly and the Crickets. Crickets é tipo grilo, né? E eles pegaram e formaram o The Beatles, que eram os besouros. Foi como Silver Beatles que eles fizeram essa turnê pela Escócia, na qual surgiu o Paul Ramone. Na verdade era Long John Lennon, Paul Ramone, Carl Harrison e Stu The Steel, que era o Stuart Sutcliffe. Tinha um carinha maluco lá que tocava bateria chamado Tommy Moore. Ah, ainda não era o Best. Nessa época não era o Best. Bess, não era o Besta. O Bess veio por razões políticas também, provavelmente. Porque a mãe dele tinha um bar lá em Liverpool, que era o Casbah, que tem até aquela música do The Clash, Rock the Casbah. Música excelente. Era da mãe do Best. Então eles devem ter botado o cara na banda pra abrir caminho, né? Abrir local pra eles tocarem até. Pelo menos a gente não, na rua a gente não vai tocar, né, cara? Mas basicamente o Pete Best entrou e eles foram fazer a famosa e épica turnê em Hamburgo. É, nisso eles já tinham conhecido o Epstein, né? Que virou empresário da banda. Tocando lá no The Cavern, o cara viu potencial comercial neles. É bom lembrar que eles não eram, não tinham esse visual Beatles, Ed Sullivan, que a gente conheceu, né? Tinha até o topetinho meio Beverly Hills, sabe qual é? Eles tinham um visual rock and roll, né, cara? Jaqueta de couro e tal. Visual transviado, né, como a gente falou. Era cigarrinho, bota, calça jeans, casaco de couro e topete. Era American Graffiti a parada. É. Contar os detalhes engraçados da turnê deles na Alemanha, eles acabaram saindo da Alemanha de maneiras engraçadas. O John Lennon foi embora porque encheu o saco. O George Harrison foi deportado porque ele era menor e tava dentro de uma boate. O Paul e o Pete Best foram presos porque tocaram fogo no quarto deles do hotel. Caralho. E depois eles foram soltos e foram deportados logo em seguida. Então, mas isso foi em Hamburgo, certo? Isso foi em Hamburgo. É, o cara já levou eles pra lá, pra Hamburgo, o Epstein, que é o cara que eu tava falando, que viu potencial neles e virou uma espécie de um manager do grupo, porque lá bandas desse tipo estavam fazendo sucesso na época, que não tava acontecendo na Inglaterra. E aí lá ele começou a ter está essa parte visual de cabelo, de terno e não sei o que. Eles tiveram influência de uma alemã lá, que, com corte de cabelo, que aí resolveram cortar igual, enfim. E o cara incentivou esse tipo de coisa a unificar um padrão, né? Fazer um padrão visual neles. E forçou a barra do terno, que a princípio John Lennon nem queria. Mas aí ele, a frase dele foi mais ou menos essa: se é pra ganhar dinheiro, tudo bem, vamos lá. E foi essa estada, essa residência em Hamburgo que realmente fez com que eles chamassem atenção, né, cara? Voltassem pra Inglaterra com alguma notoriedade. E o tal do Sutcliffe resolveu sair da banda e ficar por lá. É, ele arrumou uma namorada lá em Hamburgo. Da arte lá e tal, e ficou. Uh-huh. Ele ficou e morreu no ano seguinte, com uma parada na cabeça, sei lá. Caraca! Isso, ele teve uma hemorragia sinistra, uma hemorragia cerebral, e morreu com 21 anos de idade. Cara. Menos mal, né? É, ia ficar a vida inteira assim, frustrado, né, cara? Pô, toda vez que ele olhava o extrato do banco, ia falar, puta que pariu, né? Tem gente que não tem cabeça pra aguentar essas coisas, né? Como você falou, Alexandre, a gênese dos Beatles está em Hamburgo, né, cara? Hamburgo, exatamente. Eles começaram mesmo como banda e treinaram e se estabeleceram durante todo esse tempo que estiveram em Hamburgo. Período importante pra eles se sedimentarem como banda. E criarem um vínculo maior com o tal do Epstein, né? De confiança no que o cara tava dizendo, nos conselhos do cara, na capacidade dele de gerenciar a coisa. E era um cara de visão também, porque ele viu aqueles moleques lá e soube, né, que aquilo ali podia se tornar uma coisa muito maior do que aquilo. Talvez ele não tivesse noção do que acontecia na verdade. Claro que não tinha, mas ele viu que tinha um potencial de crescimento ali grande, né? É verdade. George Martin, o cara que, porra, fez a grande diferença no som dos Beatles, né? Que era o engenheiro de som. Né? O George Martin, esse cara foi produtor musical deles e foi o cara que sabia de tudo e acompanhou os caras e explodiu com eles, né? O cara que era muito bom. Tem uma história que quando eles estavam fazendo teste pra EMI, né? Não foi uma coisa muito impressionante que eles falaram, os caras sabem fazer direito o negócio. Aí o George Martin chegou e falou, ó, seguinte, se vocês por acaso entrarem em EMI, vocês têm que ter essa postura e tal. Começou, sabe, dar um sermão, ensinar como é que é o negócio, esse mundo de gravador e tal. E aí eles falaram, bom, vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar pra gente? Aí ficou um silêncio, assim, os quatro moleques. Aí depois o George Harrison fala assim, porra, não gostei da tua gravata. Então, assim, que eles não sabiam nada, cara, pra onde eles estavam indo, entendeu? Os caras estavam lá, era um monte de moleque, sabe? Isso que você falou é interessante, talvez essa brincadeira não seja necessariamente porque os caras não estavam sabendo de nada, porque eles sempre faziam essas piadas, inclusive em público. Ah, sim, isso é verdade. Isso que ajudou os Beatles a serem os Beatles, porque é uma coisa que, assim, você é uma estrela, você não, estrela é estrela, cara. O cara não é apenas um músico. Eles, a imagem deles era forte porque eles cativavam as pessoas, cara. Quem são esses caras? Não são só músicos. Eles são caras que têm uma personalidade, são espirituosos e falam. Era diferente. Por exemplo, o Elvis, você não conseguia falar com o Elvis e o cara mandar uma brincadeira, dizer oi pra pra você. O Elvis só falava através de assessor de imprensa, essas coisas, né, cara? Era um redneck do cacete também, né? Chato, era um cara chato pra cacete. Mas os Beatles realmente, cara, você, qualquer repórter chegava lá, iniciava o papo e eles, porra... entravam na brincadeira, falavam merda e falavam o que pensavam, entendeu? Era típico da personalidade deles e é o que dava justamente a personalidade de seres humanos pra banda. E era o que vendia jornal foi. Também, né? E foi o que fudeu eles no final da história. Mas, mesmo assim, cara, eles não tinham noção do que vinha por aí, né? Como eu te falei, eles eram um cara simples, né? Isso você quis dizer também. Aí o George Martin botou eles no estúdio, né, cara? E no que botou no estúdio, viu que não dava pro baterista, pro tal do Bess. Também. Forçou a barra pra limar o cara. No primeiro momento, os outros três... Não é que eles não tenham concordado. Eles não tinham um vínculo maior com o Best e aceitaram a orientação do cara e pediram pro Epstein demitir o Best da banda. Imagina, e foi isso mesmo, foi uma demissão. Tinha um outro problema, cara, que pouca gente conhece. Que o Pete Best, ele não tava afim de botar aquelas roupinhas, entendeu? Ele gostava do estilo rock and roll. Não era só isso, o problema foi técnico mesmo. O problema é o seguinte, bateria é um pouco diferente dos outros instrumentos. Eu vou falar uma parada aqui que neguinho vai ficar puto comigo, né? Mas vou até fazer um estilo Jovem Nerd, vou primeiro a soprar. Em primeiro lugar, vou dizer que bateria é o meu instrumento predileto. Quando eu vou num show, procuro isolar o baterista, ver o que ele tá fazendo, como é que ele tá tocando, que som que ele tá tocando. Colocando isso, eu vou dizer o seguinte, baterista não é músico, né, bicho? Baterista é percussionista, né, cara? Não, olha aí que vou te bater, cara. Pois é, mas não é músico. Baterista não tem uma escala musical pra bateria. Bateria é ouvido e ritmo. Mas o próprio, entendeu? Ringo falava em entrevista, olha isso aí, porque eu era baterista e eu não era um percussionista. Não, mas aí ele tá falando merda, porque baterista não é músico, não existe uma nota em bateria, nota musical, dó, ré, sol, lá, não. Sim, existe na bateria. Existe ritmo, entendeu? Né? Existe ritmo. E aí eles foram pro estúdio com o George Martin, e no passado, como é que nego gravava? Nego metia um microfonão no meio da galera, e o microfone captava tudo, né? Uhum. O que os caras fizeram foi o princípio da gravação que tem até hoje, gravar os instrumentos separados. Uhum. Né? Eram quatro. Só que canais. Como é que o baterista tocava? O cara ouvia o que o nego tava tocando e colocava o ritmo em cima, né? Só que pra gravar, existe um aparelhinho que marca a frequência. Metrônomo. Metrônomo, né? Exatamente. Metrônomo. Fica tec, tec, tec, tec. E o malandro tem que pegar a porra da baqueta e bater ali tec, tec, tec, tec, tec, sem sair daquela frequência, entendeu? Uhum. O que o George Martin viu? Que o tal do Bess não conseguia fazer isso. E eu tenho um exemplo claro. Meu irmão teve uma banda, uns anos atrás, chamava Zona Livre. Porra! O Dave foi algum shows comigo. Ah, o primeiro baterista teve que sair da banda quando eles começaram a gravar, porque o cara não conseguiu fazer isso também, entendeu? Eles tiveram que trocar de baterista. Então foi essa história que entrou JP. O Ringo Starr, que estava acostumado a fazer isso. Esse tipo de gravação. Isso aí, o Ringo foi contratado em 62. E aí, finalmente, quarteto que a gente conhece até hoje, né? Terno e gravata. Essa era a parada. E cabelo escorrido. Cabelo Chanel, né, cara? É quase a chapeleta. O nome que deram até é Mop Top. Mop é escovão, sabe? De limpar o chão. Aquele que... Sabe quando é que tu fazia... Eu lembro de um... Sabe o cabelo dos mussarelas, um desenho que tinha na televisão? Realmente, cara. É aquele cabelo, Mop Top. Mussarelas entrega idade, cara. Porra, não é mesmo. Pelo escovão, tu tem uma cena que sacaneia isso, né? Voltando aquele filme fabuloso, Febre de Juventude. Vocês lembram todos, né? Esse filme é irado. A mulher tá arrumando... quarto dos Beatles, aí tem uma galera embaixo assim, gritando, aí ela pega um escovão, aí bota na janela, assim, dá uma balançada, sacou? É, exatamente. O negócio é que o cara é balançando a cabeça, o nego fica, ai, o nego desmaia, o moleque desmaia, engraçado. O JP, eu lembro do dia que ele cortou o cabelo a la Beatles. Eu pensei que você ia ficar, pô, só na entrada, cara, não ia mudar nada disso. Porque não foi em, sei lá, em 1960 ou 70, foi em 90 e varada já. Bom, deixa eu fazer o meu disclaimer aqui. A parada foi o seguinte, não foi de propósito, não cheguei pro cara, na verdade até era o mesmo que cortava o do Dave, que era o seu Miyagi. Isso. Eu não cheguei pro cara e falei, manda um Paul McCartney na minha cabeça. Não. Eu falei pro cara simplesmente o seguinte, quero deixar crescer. E essa era a chave pro cara fazer merda, entendeu? Com essa mesma frase, ele transformou o Bruno, outro amigo nosso, no Lion do Thundercats. E a mim no Paul McCartney. Porque você não podia falar pra ele, era quero deixar crescer. Que fudeu. Cara, entrava numa paranoia maluca, né, cara? E aí ele, não, pode deixar que eu vou te preparar aqui pra ele crescer certinho. E aí sai de lá igual um poste. E eu lembro que o Tucano tava lá em casa, cara. Puta que pariu, cara. Ele bateu o olho em mim, cara. Ele teve até um ataque nervoso, cara. Ele rolava no chão de ribes, falando, caraca, pô, McCartney, não sei o que, ligou pra uma cabeçada, veio, acho que até pro play, ele te ligou, não te ligou? Ligou, eu fui pra lá correndo pra ver. Vem pra cá ver o cabelo do JP, então. Mas eu fiquei uma semana, 10 dias no máximo, quando eu vi que tava insuportável, de zoação, eu desisti, nunca mais deixei o cabelo crescer também. Primeiro single, Love Me Do, primeira música que eles lançaram, chegou a alcançar o número 17 nas paradas, que pra eles era um sucesso fodido. Porra, cara, vieram do nada. Uma bandinha de Liverpool, né, cara, uma cidadezinha, pô, eles conseguiram chegar no 17 na parada inglesa. E aí começaram a ir pra TV e tal, não sei o quê, voltaram pra Hamburgo, fizeram mais uma turnezinha lá, já com aquele visual, todos Beatles, né, que a gente conhece, Mop Top. E aí voltaram pra Inglaterra, e aí lançaram o segundo single que fez história, né, cara. Please Please Me, era Please Please Me do lado no lado A e Ask Me Why no lado B, cara. Essa música, pô, foi lançada em 63 e fez um sucesso meteórico. Então, a partir daí, os Beatles começaram a fazer sucesso geral na Inglaterra, né? Todo o Reino Unido, e foi dessa época que foi moldada essa bitomania, né? Primeiramente na Inglaterra, como o Nick acabou de falar aí. Exatamente. É, primeiramente na Inglaterra, porque eles eram ingleses, né, cara? A comunicação não era fácil igual hoje, né? As coisas demoravam mais pra chegar num lugar. Era um fenômeno britânico, isso eu quis dizer. É, porque a divulgação era difícil, né? Não era tão fácil. Coisa importante pra lembrar dessa época também é que eles faziam muito cover de Chuck Berry, de Carl Perkins, faziam Little Richard, cover, né? Exatamente, pra poder fechar o LP também, né? E aí eles lançaram um EP que foi o Twist and Shout, né? Em sequência a esse EP eles lançaram o single She Loves You, que bombou total. Mas isso foi antes da primeira ida aos Estados Unidos? Isso, é, foi tudo antes, né? Tudo antes, tudo antes. Aos poucos, né, começava a chegar essas músicas fora da Inglaterra, aos poucos. E é engraçado que, no princípio, recebia, tipo, muita reticência pela galera, né, que não queria ver um fenômeno que não fosse americano emplacar no mercado popular americano, né? É, mas estava vindo aí a British Invasion, né? E aí eles foram cada vez ficando mais fortes e mais famosos na Inglaterra. Isso. Exatamente. Mas até estavam consolidados já. E com geral. Pra que a pessoa faz uma banda, né, cara? É, o John Lennon casou antes. Naquela época ele tinha que fingir que ele não era casado. Então a mulher dele chegava, descia do avião, assim, meia hora depois. Tinha um esquema assim. É. Porque se as fãs descobrissem que ele era casado, ferrou. A mulher dele viajava de aeromoça, né, cara? Exatamente, disfarçada. Ou seja, era tudo, pô, programado pra fazer sucesso, entendeu? Exatamente. Tem aquelas entrevistas, né, que as mulheres falavam que queria muito namorar o Paul e esperava que a mulher dele morresse e tal, pra poder ficar com ele, coisa dele, nesse nível. É, pois é. Mas é, cara, que todo mundo queria replicar o sucesso Elvis, né, cara? O fenômeno do Elvis. O primeiro mega star da música, né, cara? É isso que eles prepararam. Olha, esses caras têm potencial, vambora. Não vamos transformar eles em mega star. Há potencial, né? Há potencial. Mas é engraçado porque os caras tinham lá o mojo, que diferenciou ele dos demais, mas eles atacaram na fórmula também, né, cara? Claro, claro. E o próprio Jerry Lee Lewis era um outro cara que tinha potencial pra superar o Elvis ainda e tal. Mas o potencial dele de fazer merda era maior, né, cara? É, exato, né, cara? E todas as sobrinhas, as primas, pô, né? Não. Ele era um cara com esse potencial. E o gravador achava, porra, você vai ser foda, você vai ser o novo Elvis. E o cara esmerdalhou tudo, casou com a prima de 13 anos. Deu merda. Mas você vê, existia no ar essa fórmula do super sucesso. Eu fui num show do Jerry Lee Lewis no Carecão. Olha aí, que beleza. Bom pra caceta, cara. E botou fogo no piano? Não. Eu fui no show do Jerry Lee Lewis com o Chuck Berry e o Little Richard no estádio aí de Remo da Lagoa, cara. Nossa. Eu também fui. Em 1963 foi o ano que a Beatlemania tomou conta da Inglaterra. Em 1964 foi o ano que ela tomou conta do mundo, né, cara? Pois é, foi a ida dos Beatles aos Estados Unidos, né? Central da rede de difusão de cultura pop mundial, né? Os caras foram lá e eles consolidaram sucesso mundial, né? Antes eles foram no programa daquele Ed Sullivan. Eles foram pra onde tava o dinheiro, né, cara? O dinheiro tava nos Estados Unidos, então eles foram pra lá. Eu li qualquer coisa uma vez, um documentário, agora eu não sei sei, que a saída deles lá em Londres, no aeroporto, pra pegar o avião pra ir pros Estados Unidos, foi uma loucura. Isso, que era milhares de pessoas pelo aeroporto, fazendo assim uma despedida pra eles, entendeu? E nessa época, a bitomania, mesmo na Inglaterra, já tinha umas coisas assim, de os caras lotarem estádios, né? E nego não conseguia escutar a própria música, porque era do início ao fim só, com mulheres gritando, desmaiando e... Eles ficaram putos com isso, porque eles não conseguiam nem ouvir o retorno, né, cara? Quando eles foram nos Estados Unidos, eles foram com o objetivo de ir num programa do Ed Sullivan. É, eles foram fazer show também. Não, foram com a turnê pronta. Porque o programa do cara era estilo o que tem hoje, do Letterman, do... Que a galera vai pra divulgar o trabalho deles, entendeu? Sim, mas eu achei que esse programa que tinha sido... O catalisador da parada. Não, mas foi. Ele foi o catalisador porque ele botou a galera na televisão pra lugares que nem não tinha acesso. Mas quem já conhecia, já tava esperando pelos Beatles. Pô, parece que a audiência do programa dele, no qual eles apareceram pela primeira vez, que eles chegaram nos Estados Unidos dia 7 de fevereiro e dois dias depois parece que já estavam gravando o Ed Sullivan Show. E foi, esse programa foi assistido por 73 milhões de pessoas, que na época era um recorde absurdo, né? Isso na década de 60. Bom, quase como dois terços dos americanos estavam assistindo a parada. Exatamente. E esse filme, Febre de Juventude, conta a história da molecada que queria ir ao Ed Sullivan Theater pra ver... Já era louca, por ouvir só, era louca. E aí conta a história da molecada lá que é louca por Beatles e quer conseguir uma entrada pro programa do Ed Sullivan. Tem um documentário, não sei ou não, vocês lembrem aí, por favor, tem um documentário que é só sobre essa ida dos Beatles aos Estados Unidos. Completíssimo, maravilhoso de ver o fenômeno que é quando eles chegam em Nova York, cara, a loucura que era. Os Beatles, cara, eles viveram basicamente o que seria uma invasão zumbi, porque eles não podiam ir na rua, elas vinham, né, correndo e botavam a cara no carro, os braços subiam, batiam, balançavam o carro. Arrancavam um pedaço, Arrancavam um pedaço, era basicamente uma invasão zumbi, cara. Os caras tinham que ter um protocolo bluerrento pra entrar e sair dos lugares, né, cara? No filme mostra, né, que eles tinham que sair pelas portas dos fundos, disfarçados. Rolava de tudo, cara. Era impossível, cara. Era impossível. É, quem não viu Febre de Juventude, assim, é bem maneiro ver. Passa bem essa ideia de como é que era a euforia da época. Como eu falei no início, né? Os Beatles não só como um fenômeno musical, mas um catalisador de tudo que é o sentimento daquela juventude daquela época, cara. Por isso que eles eram ícones. Já eram ícones naquela época. A música de trabalho deles foi a Wanna Hold Your Hands, né? Nos Estados Unidos, quando eles foram lá. Que é justamente o nome do Febre da Juventude. Tudo em inglês. Né? Exatamente. Nessa época, cara, eles começaram a gravar o primeiro filme deles, que tá aqui na minha frente, que é Hard Day's Night. Não, e no Brasil, o nome é melhor, né? Os Reis do Ye Ye Ye. Os Reis do Ye Ye Ye. O nome que marcou época, né, cara? Essa aí. Esse filme, na verdade, ele faz parte da história da música, porque você não tinha muito essa coisa de você lançar videoclipe, não existia isso. Então, esse filme, na verdade, são vários videoclipes, então ele revolucionou dessa forma. E tem aquelas cenas deles correndo, dos fãs, que é uma coisa impressionante, né, cara? Pra quem não viu esse filme, realmente tem que ver, porque pra quem gosta de Beatles, tem que assistir. Não filme, né? Tem que explicar. É um clipezão. E é até engraçado que um dos caras que era o produtor deles na época, o produtor do show, fala isso, né? Fala assim, se vocês querem saber o que é Hard Day's Night, foi a turnê dos Beatles nos Estados Unidos, cara. Que foi uma parada inacreditável, todo mundo morto de cansado, virando noite. Foi brabo mesmo. E eles fizeram um ritmo de shows impressionante. Estilo, o Chan, né? Que cantava todo dia, às vezes duas vezes. Eles tocavam todo dia, tipo, em 30 dias fizeram 29 shows, alguma coisa assim, insana, né? Tem outra música que ilustra isso, mas também que eu não sei se é desse álbum, que é 8 Days a Week também. E é como todo músico deveria ganhar a vida, né, cara? Fazendo show. Ué, mas não é? Estão ganhando agora, né, cara? Tiveram que voltar a ganhar assim, né, cara? Tiveram que voltar a ganhar assim, né? O álbum que foi lançado da Hard Day's Night foi o quarto álbum deles, foi o Beatles for Sale, se eu não me engano. Quando lançaram o Beatles for Sale, o nego falou, né, que achava um absurdo e tal, que lançaram porque, pô, os Beatles à venda, né? Que história é essa, né? E depois aí foi incluída uma nota dizendo que, no próprio disco que eu tenho aqui, né? Dizendo que não quer dizer que os Beatles estavam à venda, até porque não haveria dinheiro que pudesse pagar. Engraçado. Não tem que explicar a piada, né, cara? É a piada. E você sabe que eles até tiveram... Isso eu vi em documentário. Até pensaram em fazer um filme do Senhor dos Anéis. É verdade. Eles compraram o direito. Dinheiro sobrando é uma merda. Não, ia ser o John Lennon ia ser o Gollum, cara. Imagina isso. Ele... tinha tudo a ver com o personagem. Isso tudo já é depois do que mudou a vida deles, né, cara? Que exatamente. Foi o encontro com o Bob Dylan. Uh-huh. Que o Bob Dylan os apresentou a erva maldita, né? E aí sim, vai ter a revolução musical deles. E pessoal, de cada um. Depois que eles começaram a usar drogas. Mas olha só, o Paul, já vi entrevista com ele falando assim, que quando a gente fala em drogas hoje, você tá falando de coisa pesada, aggressive, crack, heroína, cocaína, não sei o que. E o moleque, assim, na época, ele tava falando, né, daquele sentimento de liberdade, maluquice, hippie, né? Era uma coisa muito mais inocente do que é hoje, disse o Paul McCartney na entrevista, né? Ah, cara, se tivesse ficado na droga leve, eles teriam enveredado pro reggae, não pro psicodélico, cara. É inocente pero no mucho, né, cara? É inocente pero no mucho, né? Mas como negar uma coisa, nenhuma dessas super bandas que a gente conhece, gosta, quer dizer, nenhuma não, todas elas, tudo que a gente gosta do que eles fizeram foi da época que nego usava droga. Depois que nego encaretou, ninguém nunca mais fez nada decente, né, cara? O Bon Jovi não. O Bon Jovi é caretão. Mas tu tá falando de Led Zeppelin, de, pô, Jimi Hendrix, de Janis Joplin, de Eric Clapton. Quando tu vai ver um show do Eric Clapton, o que você quer ver? Você quer ver cocaína ou uma música que ele lançou agora? Tem certas músicas que o sujeito só consegue fazer se tiver muito doido, cara. Se ele não tiver muito doido, ele não consegue fazer. Não, e essas músicas geralmente são as que a gente mais gosta. Eu prefiro escutar Nirvana que Jonas Brothers, né? Que comparação, malandro. Isso aí é relativo, né, cara? Porque muitas pessoas falam, inclusive o próprio Chico Buarque fala que os anos 60 foram muito ricos, cara. E tem muita gente que não usava droga e fazia coisas excelentes também. Tudo bem, eu acredito que o Chico Buarque possa fazer um sambinha lá, só... Mas tem um certo tipo de música que não dá, né? Que não dá. E aqui eu vou dizer o seguinte, não tô fazendo apologia nenhuma às drogas, não, né? Mas também não tô mandando ninguém ser músico, né? Caso vintinho no chão, que aquela galera Mozart, Beethoven, tava muito doida quando fez aquela porra. Tava, meu irmão. Mas o que acontece? A tendência é que 99% dos usuários de droga não produza porra nenhuma e fique na merda. Mas não é fazendo apologia nenhuma droga. Não é porque você vai usar droga que você vai fazer música, porra. Eu acho que isso é mais uma constatação. É, assim, é o que a gente percebe, é fato, cara. Os grandes nomes, as grandes músicas, bizarramente, vêm disso, né? Vem da época que os caras estavam sob influência. Sabe por que eu discordo pesadamente do que estão falando? Primeiro porque esses caras, os próprios Beatles que a gente está falando aqui, eles eram geniais antes das drogas. O que acontece é que nesse meio onde os caras conviviam, onde as bandas conviviam, ele, pô, meu irmão, de virar à noite, o caralho, não tô justificando. Existe a droga. Então os caras acabam, muitas pessoas acabam indo pra droga e não deixam de ser geniais por causa disso. Você acha que eles conseguiriam gravar Sgt. Pepper sem droga? Aí que tá. Eles gravariam um outro tipo de música igualmente genial, mas que não seria aqui estilo psicodélico. É isso que eu tô falando, entendeu? Tem um certo tipo de música que você não consegue, cara. Rola no meio, naturalmente, isso. O Elvis começou a ficar viciado em remédio porque precisava ficar acordado, porque era um show atrás do outro. Aí falou, cara, toma essa porra aqui que tu vai ficar acordado. E aí o cara começou a se viciar em remédio por causa disso, né? Estranhamente, as pessoas só lembram do Elvis nessa fase, né, cara? Só lembro do Tortelvis, né, cara? Ninguém lembra do Elvis bonitão no Havaí, né, cara? E o Paul dizia que as drogas daquela época tinham um outro conceito do que tem hoje, né? É o que ele falou. Isso era boa ou ruim. Cara, assim, discordo dessa parada. O cara falar, não, na minha época era diferente, é muito fácil. Muito raro alguém, agora eu vou ser agressivo, vou virar marginal, vou cheirar cocaína, cara. Não, cara. O sentimento é o mesmo. É o mesmo, cara. Não muda nada. O cara dizia, ah, não, na minha época era diferente, então eu podia. Ele meio que tá legalizando os atos dele por uma justificativa boba. Concordo. É verdade. Isso, exatamente isso que o Paul McCartney falou na época, não exatamente essa que o Dudu tá falando, mas algo parecido, que começou a irritar os outros membros, principalmente o John Lennon. Porque ele foi o cara que veio a público dizer que tava usando LSD e transformar o uso do LSD que eles, todos eles usavam numa coisa mais banal, entendeu? Tirando o corpo fora e tal, não sei o que, eu uso, mas não uso, sabe, galera? E os outros ficaram putos com isso também. 65 acontece uma coisa importante, que eles são agraciados pela Rainha Elizabeth com o MBE, que é o Members of the Most Excellent Order of the British Empire. Ou seja, eles passam a ser Sir John Lennon, Sir Paul McCartney, né? Isso é uma parada meio, né? Quer dizer nada, né? É, hoje em dia qualquer um tem, qualquer um porra, tem. Porra, não, que é isso, é uma honra, cara. Qualquer um tem, cara, qualquer inglês se destaque e vira Sir, cara. Vai dizer que não é. Não só qualquer inglês, como um escocês também, Sean Connery. É, cara, qualquer na época eles gostavam muito, depois eles foram até renegar isso, mas na época eles gostaram da honra, né, que eles receberam. Mas vem cá, eles foram lá receber a condecoração? Foram ajoelharam, receber. A rainha botou a espada no ombro dele? Provavelmente sim. Então gostaram, malandro. Se eles não gostassem, eles não iam. Não tomava espadada. É, não gostassem, falaram, não precisa não, pode ficar pra senhora, obrigado. Quem não gosta, cara, uma honra em nome deles, cara, qualquer pessoa ficaria maravilhada, cara, pelo amor de Deus. Só pra ilustrar os Rolling Stones, o Fischer não tem esse negócio, essa honraria, e ele sacaneou muito o Mick Jagger quando o Mick Jagger aceitou isso. Segundo o Fischer, foi uma desgraça o Mick Jagger. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Então, eles encontraram com Elvis em 65, cara. Em 65, eles foram visitar o Elvis em Beverly Hills. Na casa do Elvis em Beverly Hills. Que deve ter sido... Se alguém tivesse gravado um DVD ali, né, cara? Ia ser épico. Porra, cara. Ia ser histórico, né? Será que eles tocaram juntos, né? É, eles, eles não chegaram a gravar nada. Eles só fizeram uma jam session, né? Tocaram juntos lá. Fizeram uma brincadeira lá e trocaram uma ideia. Alguém puxou um violão e eles fizeram um badawi. Porra. E aí você encaixa isso lá atrás? Porque isso é lá atrás, né? Pra deixar. Opa! cuidado. Os caras tinham um problema. Problema somos nós, cara. Os caras estavam bem, cara. Esses caras tinham amor pela música. Eles eram músicos e eles foram melhorando com o tempo. O próprio George Martin falou, os caras vieram super verdes e com o tempo eles foram amadurecendo de uma forma inacreditável como compositores, né, cara? E eles gostavam de experimentar, de criar, sabe? E o George Harrison, principalmente, ele falava, ele era um artista de estúdio. A parada do cara não era fazer show, não era fazer tour, sabe? E eles ficavam meio bolados que todo show eles não conseguiam nem se ouvir, cara. Porque os gritos eram muito mais altos que os instrumentos, cara. É, não era só o grito, a qualidade do equipamento não é o que a gente tem hoje, né? Aham. Amplificadores e tudo mais. E o poder de colocar o som pra fora era limitado. Então, eles faziam shows pra 20, 30 mil pessoas. Chegava a 50 mil, era um caos. Pois é, eles fizeram o show do X-Stadium lá, que até virou um disco, né? Que tocaram pra 56 mil pessoas, parece. E aí, parece que no meio dos shows, às vezes, o John Lennon virava pra plateia e falava, cala a boca, shut up. E, pô, ninguém não calava, ninguém nem ouvia. E aí, eles começaram a perceber que se um deles parasse de tocar durante alguns minutos, que a galera continuava vibrando do mesmo jeito, cara. Aí, pô, tanto faz tá gente aqui, ou tá um 3, 5 macacos aqui tocando. Eles começaram a se considerar os próprios maus músicos. Essa é as palavras do Paul McCartney. Né, e aí o que acontecia? Eles passavam 3/4 da vida deles em show, na estrada, indo pra lá e pra cá. E eles tiveram, não vou dizer que tiveram azar, mas assim, eles eram muito maiores do que a estrutura que seguia eles. Não existia estrutura nenhuma pra nada, cara. Eles chegaram a tocar debaixo de chuva, porque o organizador não quis gastar dinheiro pra botar uma cobertura em cima do palco. Tocaram embaixo de chuva. Toda vez que o Paul McCartney chegava perto do microfone, soltava a faísca do microfone, mesmo. Os caras estavam correndo perigo de vida, de ser eletrocutados lá, porque estavam molhando tudo, todos os equipamentos, tudo. Era tudo muito amador. Os caras tinham 3 roadies na banda, cara, pra montar tudo. Cabia todos os equipamentos deles numa van. Hoje em dia, tu não bota nem uma bateria, né, de um cara profissional desse, uma van, né? Porque o equipamento evoluiu também, né? Mas, cara, a estrutura deles era mínima pro tamanho do público que eles tinham, né? Então, era sempre um estresse. Eles já não gostavam. O George Harrison se estressou muito com esse negócio de não conseguir se ouvir num tour que eles fizeram no Japão e nas Filipinas. Já tava querendo, olha, acho melhor a gente parar com essa porra de tour e tal. Mas é engraçado que eles fizeram esses tours todos e nesse ritmo brutal, mas eles nunca deixaram de compor, né? Eles podem ter frustrado por não estar fazendo exatamente o que queriam, mas nunca deixaram de compor. Não, porque eles lançaram um disco atrás do outro, né? Sim, mas eles compunham cada vez melhor, inclusive, né? Compunham enquanto viajavam. Pois é, talvez até porque eles não podiam fazer mais nada, porque eles não podiam sair na rua pra fazer o quê? Ou eu ficava no quadro até compondo, né? Não tem mais o que fazer. É a única explicação que eu tenho pra tanta música que eles fizeram nessa época. Exatamente. Não, mas eu te dou a tua explicação, cara. Como os caras eram geniais, os caras compunham à medida que vinham as coisas acontecendo, né? Então, por exemplo, tem uma música famosa deles, que é até posterior, chamada What It Do It In The Road. O que você está fazendo na estrada. A música é só isso. Na verdade, eles param, o cara tava com vontade de fazer xixi, o cara para pra mijar, e aí o cara pergunta, o que você tá fazendo na estrada? Aí a música foi a música, já tem a música. É só esse o refrão. É, Why Don't We Do It In The Road, é muito tem boa. Tem outra música que também é posterior, mas ilustra um pouco isso, né? Que é chamada In Benefit of Mr. Kite. Vocês conhecem a história dessa música? O John pegou um cartaz que tinha de um showzinho, tipo um circo de uma cidade do interior, que era feito um benefício de uma pessoa, que tinha uns poodles que pulavam, uns cavalos, não sei o quê, uma parada assim, e dali fez toda a música, toda a história da música tá naquele cartaz. Então, o alimento deles era isso, era tá na estrada, tá viajando, tá vivendo. Aí aconteceu a história fatídica da entrevista com o John Lennon, né? Eles tinham uma amiga já há muitos anos, que era repórter. Tinham total confiança nela tudo. E aí uma vez ela fez uma entrevista com o John Lennon e 66 isso, né? No meio da conversa, falando sobre religião, o que você tá lendo, John Lennon falando sobre toda a popularidade dos Beatles, aí no meio da conversa surge a citação, somos mais populares que Jesus agora. É nesse momento, né? Isso foi publicado e foi extrapolado um pouco fora de contexto. Interpretação é foda, né? Interpretação de frase é uma coisa foda, né? Teve um impacto negativo na Inglaterra quando foi publicado e tal. Só que, 4 meses depois, quando, tipo, 2 semanas antes de começar o terceiro tour deles nos Estados Unidos, essa frase cai numa revista de adolescente lá. É, uma revista é ligada com um negócio religioso. Aí deu merda, meu irmão. Aí a merda foi forte. É, só pra botar que eles botaram fora de contexto, né, a frase. Não, cara, na verdade, olha só. A frase dele era maior. Certas coisas podem ser ditas e interpretadas fora do contexto. É, exatamente. Certas coisas, cara, não podem ser ditas. Exato. Não, eu com certeza. Com você certeza. Pode botar a frase inteira que alguém lendo isso não vai conseguir interpretar como não, ele eu disse. Eu sei. O mais normal é interpretar, pô, os caras estão marrentos pra caceta, né? Como é que porra é essa? Que os caras são mais... Não é, a leitura normal é essa. Mas o John Lennon já tentou se explicar em entrevista, ele falava assim, olha, isso era uma conversa com uma pessoa íntima e tal, e veio durante a conversa num bate-papo. E aí o contexto que foi tomado é que ele subiu num palanque de ditador e falou para os multidões assim, somos mais populares que Jesus. É, não era isso. Cara, mas é porque você... Cara, olha só. Não devia ter dito, com certeza. Você pode ir fantasiado numa festa fantasia de Adolf Hitler, que é uma figura histórica, que todo mundo conhece. Mas isso vai ser interpretado como você sendo um nazista. Sim, exatamente. Que aconteceu lá com o príncipe Harry, né, cara? Tem certas coisas que, por mais doidão, não irreverente, pode. Engraçado e porra louca que você esteja, você tem que calar a sua boca. Falou, né, merda. Não devia ter falado mesmo, com certeza, concordo. É, ele se arrependeu, pediu mil desculpas e não sei o que lá. Ele estava querendo dizer é que ele estava falando da fama dos Beatles, não como sendo eles, mas só ele podia estar falando dos Rolling Stones também. Ele estava falando que uma banda de rock teria mais fama do que ele nesse meio, assim. E que ele não sabia o que ia acabar primeiro, o rock ou o cristianismo. O cristianismo. Que aí ele falava que Jesus era legal, mas que os apóstolos, eles eram meio obtusos, tal. Então tudo estava no contexto. Começaram a queimar os LPs, começaram a mandar ameaça de morte para eles, estavam nos Estados Unidos, as rádios começaram a boicotar as músicas, aquela maluquice, né, cara? Eu só não sei se foi pior do que o Jerry Lee Lewis casar com a prima de 13 anos. Pelo menos assim, a carreira dele acabou, dos Beatles não, né? Eu acho que foi pior porque os Beatles eram muito mais famosos. É, mas acabou sendo só uma pedrinha no caminho. Não teve uma complicação maior. Rolou também uma movimentação assim de, por exemplo, uma rádio, se não me engano, no Texas organizou uma queima pública de LPs. Então era uma coisa meio incitada também, não era uma coisa... Somente uma revolta... Se passe lá é bom, que depois nego se arrependeu, teve que comprar de novo, vendeu 2 vezes. Né? E aí teve o tal último show em São Francisco, que é em 66, que justamente eles, por todos os motivos, eles já realmente estavam cansados e queriam criar, queriam ter mais tempo pra inventar coisas, né? E estavam cansados do formato também, né? De música que eles estavam cantando. Porque é aquele negócio, você vai cantar pra uma multidão, a multidão espera que você cante um determinado tipo de coisa. Então, quando você tá querendo mudar o teu foco artístico e você chega lá no palco e vai cantar uma coisa totalmente diferente, você pode ser que você não tenha a mesma recepção, né? É, exatamente. Exatamente, queriam mudar o foco musical também. E aí vão voltar aquele negócio das drogas, estavam mudando o comportamento deles e tudo mais. Então eles queriam fazer algo mais, principalmente Lennon e um pouco ainda nessa época o Harrison, queriam fazer algo um pouco mais profundo do que eles estavam fazendo. Exatamente, cara. Os caras não aproveitam a oportunidade, né, cara? Os caras estavam reclamando que eles não se ouviam e ninguém ouvia o que eles faziam no palco. Então por que eles simplesmente não faziam o que eles queriam, independente de quem estivesse ouvindo, né, cara? Tem compromisso comercial também, né, cara? Mas ninguém ouvia mesmo, cara. E aí eles já estão começando a entrar no lado psicodélico, né, cara? Que é realmente a minha fase favorita dos Beatles, que é a partir... Olha aí, que é. Eu não vou negar, cara, é a minha fase favorita. São os meus discos favoritos, cara. Meu disco favorito dos Beatles é o White Album. Mas o Sgt. Pepper's... Que susto, cara, eu achei que tu ia mandar Yellow Submarine, cara. Não, pra falar a verdade, o melhor disco dos Beatles é pra mim, é o Abbey Road. Mas eu, pessoalmente, eu gosto mais do White Album, cara. Porque tem umas músicas que, porra, me influenciaram, assim, digamos assim. Mas antes de a gente entrar nos discos que cada um mais gosta, eu acho importante entrar no disco mais falado na história da humanidade, né? Que foi o Sgt. Pepper's. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Isso. Cara, eu ouvi falar que a primeira vez que eles experimentaram LSD foi o dentista do John Lennon, de George Harrison, que chamou eles pra jantar em casa e deu pra eles um chá. Cara. Com LSD dentro. Não, cara. Eu era o dentista falar... dele, era o Tim Maia, o dentista dele. Porra, cara, não, né? Não, com certeza não, né, cara? Não sei, eu sei que tudo isso levou ao Sgt. Pepper's, né? Porque eles estavam... Antes do Sgt. Pepper's teve Revolver, que já foi diferente de tudo que eles fizeram, né? Já tinha muita música psicodélica ali em Revolver. Inclusive a minha favorita de todos os tempos, que é Eleanor Rigby, em Revolver. Ah, muito bom. Será que tem a estátua dela lá em Liverpool? Sabia disso? Sabia. Foi ficando, o negócio foi ficando maravilhoso. Cara, e é uma sequência de disco impressionante. Voltando ao que eu falei, cara, como é que se grava tanta música assim num espaço de tempo tão curto? Eu não consigo. Conceber. Por isso que eles são de Beatles, cara. Não, mas era uma tendência da época. Se você pegar Roberto Carlos, também lança um CD por ano há quanto tempo? Desde a Jovem Guarda, né, cara? É foda, né, cara? A gente ia ficar atolado em CD do Roberto. Mas lança um por ano. Desde a Jovem Guarda, o cara lança um por ano. Era uma tendência da época, né? Só que ao contrário dos Beatles, foi ficando pior o Roberto Carlos. Mas calma aí. Olha a injustiça com o Roberto Carlos. Ele tá aí até hoje. Os Beatles já se desfizeram. Eu não falo mal do rei, não. Eu não falo mal do rei, não. Mas os Beatles tiveram dois impactos em disco. O primeiro foi que eles foram o primeiro a colocar a letra das músicas no disco. E o segundo, que ele, com isso em mente, eles tinham uma preocupação em fazer um disco de qualidade. Porque neguinho, pô, enchia com qualquer baboseira. O que a gente chama de lado B dos discos, era da maioria das bandas e cantores, era sempre uma porqueira, né? Porque ele botava qualquer coisa pra completar a parada. É, papai. Os Beatles têm uma quantidade de música de qualidade. Tem algumas também, que são pra ser linguista. Mas tem uma quantidade de música de qualidade que é impressionante, cara. O número de músicas que os caras fizeram. É verdade. Depois do Revolver, em 66, eles estavam demorando pra lançar o próximo, né? E o Paul fala numa entrevista dele que os críticos começavam, aqueles caras que ficam urubuzando, né? Começaram a falar, não, eles não são mais os mesmos, não são mais os mesmos e tal. Ah, mas era o mesmo, né? Eles vieram com uma coisa diferente. Não eram os mesmos, eles não eram. Exato. Aí ele falou assim, ó, eu só tava esfregando as mãos e pensando assim, eles não perdem por esperar. Não, e meu aí irmão, os caras não eram mais os mesmos, dizia a crítica na época, e aí depois vem Sgt. Pepper, cara. Pra confirmar. Exato, que eles realmente não eram mais os mesmos. Exato, né, mas pô, que os caras iam revolucionar de novo, né, cara? É, exatamente. Sgt. Pepper foi uma revolução de tudo quanto é lado. Pra começar, pela capa, cara. Aquela capa é uma coisa mais inédita na história da música. Uma coleção de easter eggs que existe. existe, cara. Pois é, você encontra pessoas incríveis ali naquela capa. Você encontra, por exemplo, o Gordo e o Magro, né, cara? Uhum. Você encontra Shirley Temple, Sonny Liston, que é um lutador. De Aleister Crowley, que foi o mentor mágico também dessa época, né, cara? O bruxo. Exatamente. Aleister Crowley era mentor dos Beatles também? Não, eles começaram a se mexer com um pouco desse... estudar um pouco desse negócio de magia, junto com essa loucura toda da época hippie, né? Isso, cara. Além disso, tinha umas pessoas muito que eu gosto muito também. Tinha o Bob Dylan, tinha o Edgar Allan Poe, que é um escritor sinistro. Tinha o Fred Astaire. Tinha uma porrada de gente sinistra, cara. Fora os easter eggs do Poe is Dead, né, que o nego fica descobrindo tudo que é lugar, virando coisa, botando espelho e tal, descobrindo mil evidências pra constatar que o Paul McCartney morreu e foi substituído pelo Sosa, aquela teoria da conspiração que surgiu depois, né. Não, e essa capa tem várias, até teses de mestrado, livros, todos falando dessa capa, tudo, porque tem também uma imagem deles novos, em cera, né, ao lado dessa capa. Aí, né? Aí o nego faz mil viagens, fala que aquilo é negócio de passado, futuro, que tem uma... Mas só porque tem eles de terninho e cabelinho? As interpretações, né, de... É. O Einstein tá lá, né, então tem o negócio do tempo também. É, tem uma porrada de coisa. Quem cara, tava ele... interpretando também tava em droga. Tava nas drogas mais pesadas ainda. Além da capa, você tem o som, né, cara, que a maneira não, como eles gravaram. Você tem um conceito o também. Conceito. A ideia do disco é que não era um disco dos Beatles, né? Era um disco da banda chamada Sgt. Peppers, que eles estavam personificando uma banda chamada Sgt. Peppers. Uhum. Mas eles fizeram isso com o intuito de mudar o estilo deles, assim, descaradamente? Olha, não é mais Beatles, não, é outra coisa? Na verdade, pra fazer uma graça. É. Na verdade, é o seguinte, até um dos motivos que demorou pra lançar o disco foi porque eles não estavam 100% contentes com o resultado. Porque na época tinha sido lançado um álbum dos Beach Boys chamado Pet Sounds. E o Paul McCartney ficou maluco com esse disco. Falou que era o melhor disco que ele já tinha ouvido, que não sei o quê, e que não poderia lançar nada pior do que Pet Sounds. Uhum. Que Pet Sounds, pelo que eu entendi, eu nunca escutei. É, eu já escutei, é um disco super moderno, cara. Tem uma técnica de gravação moderna e tal. Tem um conceito de ser. Mas uma... e de música? O que ele é de já que você escutou? O que ele traz de música? O Paul falava que existia muitos experimentos musicais. Por exemplo, caras tinham gaitas que serviam como baixo, né? Uma gaita que fazia pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. E o Paul ligado nessa porra do caralho, os caras estão trazendo instrumentos diferentes. O Brian Wilson, ele fala, porra, eu escuto o álbum e primeira vez não tem nada a ver. Fala assim, o cara se inspirou em vocês aí. Tudo bem, as músicas podem não ter nada a ver, mas toda a técnica... Tudo que estava sendo envolvido na construção musical, todos os experimentos diferentes, foi o que o Paul absorveu pra levar pro Sgt. Pepper, né, cara? E aí começou as experimentações com instrumentos diferentes, com aquela loucura. É, desses instrumentos novos, eu também tenho que destacar que a cítara, que é citar, não sei como é que você fala, esse que é um instrumento... Tipo, é cítara. É, um instrumento indiano, cara, que... Tem no Moulin Rouge. Porra, é cítara. Todo mundo conhece essa porra. É citarra, não é? No Brasil é citarra. O nome é cítara em português. Tá, mas eu falo que é citarra. Tá, mas voltando lá pro conceito. Vamos lá, Dudu. É só pra completar o que o Alexandre falou, né? Desses instrumentos novos que eles trouxeram aí com... Eles já tinham feito outras coisas antes. E essa daí teve quarteto de cordas, né? Que foi a primeira vez que teve misturado com rock and roll e tudo mais. Eles já eram abertos a usar outras coisas nas músicas deles. Isso, eles tinham um engenheiro de som da EMI lá, o Ken Townsend, que o cara inventou pra eles uma máquina chamada ADT, Automatic Double Tracking. Uhum. E essa parada usava fitas cassete pra duplicar um som, assim. Então isso eles usaram extensamente no Sgt. Pepper's. Usaram esse Lucy in the Sky with Diamonds pra dar aquele clima profundo nas músicas, assim. Então eles tinham uma verdadeira... eles estavam quebrando ali várias barreiras técnicas, eles estavam inovando muito nessa gravação, né? Aliás, já que você falou de Lucy in the Sky with Diamonds, segundo Paul McCartney e até mesmo o George Martin, falou que ficou meio puto quando o nego começou a falar que isso era uma apologia LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, né? É. E o Paul contou em entrevista, olha, não tem nada a ver com LSD, pelo contrário, a história dessa música é mais inocente possível. Eu tava na casa do John e aí o filho dele, o primeiro filho dele, o Julian, né, era criança e ele fez um desenho de criança assim, com um monte de gente voando, sabe? Criança não tem essa noção que a pessoa tem que estar pisando no chão, né? Então tinha um monte de gente voando, céu e tudo. Aí o John perguntou, ah, que legal, que desenho é esse? Como é que é o nome? Aí ele falou, Lucy in the Sky with Diamonds. Ele falou, é coisa de criança. Será que tá voltando LSD pra criança, cara? Porra. Eu acho que o Sir Paul McCartney tá pano quente pra caralho, cara. Ah, não, cara, que isso? Agora cara, nada aí, mas o que é? Eu tava me coçando aqui pra falar, eu não ia falar, cara, juro que eu não ia falar, mas eu tava me coçando aqui, cara. Quando eles estavam doidões e falaram, porra, vamos dar o nome de LSD, vai ser foda. Caiu no chão vomitando. Todo mundo achando o máximo. Aí agora o cara era o inocente das drogas. Não, o nome não. Da música foi uma coincidência inacreditável. Ninguém esperava por isso. A gente tomava LSD, que nem os malucos. E o nome da música foi sem querer. Ah, meu irmão, tu quer enganar quem, Paul McCartney? Você não precisa enganar mais ninguém, cara. A palavra de Paul McCartney. Tá bom, cara. O inocente das drogas. E aos poucos, né, não só com o Sgt. Pepper's, mas com os discos que já viu anteriormente, né, essa identidade visual ajudou também a influenciar muito a identidade visual da própria juventude e da própria juventude hippie, que já estava surgindo, né? Não, tava surgindo a partir daí. De novo, outra geração. Porque primeiro eles influenciaram de uma forma visual e agora estão influenciando de outra, né? E essas músicas, hinos dessa geração, né, cara? Quer dizer, a geração livre, tinha muito sexo livre, drogas livre, né? Então isso tudo estava muito junto com aquela filosofia que tinha da época, a filosofia hippie também, né, cara? E aí eles já tinham trazido coisas da Índia, né, cara? Coisas do Oriente. Eles passaram um tempo na Índia. E a Índia tem essa coisa, tem esse conceito diferente de não tão capitalista, não tão, né, materialista e tudo aí foi influenciando a juventude toda, né, cara? Mesmo assim, o nome da música não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Mas para você ver a letra, é bem assim, é cu de criança. Imagina, cara, você... É mensagem escondida. É mensagem escondida do cara doidão drogado, sabe? Cara, cada um conta a história que quer, né, cara? Ah, pô, deixa ele, aí, se ele tá feliz assim, porra, quem sou eu? E aí não vejo também, aí cada um acredita do que quer, né? Eu não vejo muito porque os caras tivessem que mentir, porque todo mundo sabe que os caras usavam LSD. Então o cara ia falar, não, essa música aqui não é... Ué... Pô, podia, cara, falar, eu não ia mudar nada, imagem, né? Cara. Eles os Beatles, lá, vamos voltar lá pra trás, eles criaram uma imagem pra eles. Não, agora olha só, o Paul McCartney falou isso burro velho já, cara. Não tem que criar mais imagem de nada. Não, não precisa criar, mas ele não quer, pô, ele não quer manchar, vamos dizer assim, na cabeça dele, de repente, seria manchar a imagem dele, entendeu? Tá, coroa arrependido, cara. Falou já que era tudo inocente, papinho de droga inocente. Tomei LSD numa inocência inacreditável. Vi unicórnio, vomitei, passei mal, no dia seguinte tomei de novo uma inocência inacreditável. Foram anos de inocência nessa porra, meu irmão. Tá bom. Não, mas vamos voltar lá, cara. Quando o Sgt. Pepper foi lançado, cara, o crítico do The Times chegou a falar que ele era esse disco era um momento decisivo na história da civilização ocidental. Tá bom. Você tem uma ideia do impacto que esse disco teve. Não tem um limite, né, cara? Sabia que você ia ficar puto, cara. Mas o que eu acho impressionante é esse fato deles terem influenciado de uma forma tão forte duas gerações, né, cara? Pode botar mais aí, né, até hoje. Não, mas assim, hoje eles não causam tanta influência, né? Assim, influência absurda, fortíssima. Sim, sim, sim, a porrada. Assim, a ponto da geração copiar os caras. Geração lá de 60, nego assumiu a forma dos caras, né? Terninho, cabelinho de esfregão. Depois vieram os hippies e a galera embarcou na parada dos caras de novo, cara. Isso é muito impressionante. Porque, assim, bandas e artistas que influenciam seu público e uma geração, tem vários, cara. Vários. Mas os caras conseguirem dar um reboot nesse movimento, que é o que acontece? Normalmente eles influenciam uma geração até o momento que aquela geração enche o saco daquela merda, ou viram os mongóis gigantes inacreditáveis, mas a maioria desiste daquilo, a outra geração não se interessa por aquilo e aquela parada vai morrendo, né, cara? Assim, exatamente. Música e arte é cíclica. Exato. E eles mesmos se reciclaram e atingiram, às vezes, até a mesma galera novamente, né? Com outro estilo e uma galera completamente nova. Que envelheceu com eles, né, cara? Como eles eram muito novos, era uma galera que envelheceu com eles e mudou com eles. Isso é muito impressionante. Deixa claro que eles não criaram o movimento hippie, nem nada. Embarcaram no movimento, mas eles ajudaram a difundir fortemente. Essa questão das roupas coloridas dos hippies é a influência deles, porque eles trouxeram essas influências da Ásia e difundiram. Então essa parte das roupas vibrantes que os hippies usaram, a influência dos Beatles. Você lembra quando a gente, no Nerdcast de 84, a gente falou que Big Brother era uma maneira que certas emoções, né, como raiva, ódio, veneração, tudo, podem ser mais facilmente sentidas através de um ícone, de um símbolo, né? Uhum. E eles incorporavam, né, cara, em muitos aspectos, né? É claro que não só eles, né? Depois foi tem os Stones, tem o The Doors, tem, enfim, várias músicas, várias bandas aí. Mas eles, melhor que ninguém, incorporaram esse ícone dessa época, né, cara? Sim. Isso que foi muito maneiro. E mais impressionante, talvez, o que veio, né, a reboque disso, né, foi que, assim como, por exemplo, como o Nerdcast fez sucesso, porque ele é colocado aí toda sexta-feira, né, tipo, naquela hora, naquela coisa, os caras teve quase 10 anos de história, só música boa. Boa, cara. Tudo bem, uma músicazinha aqui, outra música, mas a maioria é produção de qualidade mesmo, cara. Não só bem produzidas as músicas bem feitas, como a música feita assim, com conceito, música de cabeça mesmo. Até pra ilustrar como eles eram os ícones dessa época, em 1967 rolou a primeira transmissão via satélite do mundo, que era um negócio chamado Our World. E eles foram chamados pela BBC pra mandar a participação inglesa nela, e era All You Need Is Love. Foi tocada pra 400 milhões de pessoas, em mais de 26 países. Uma coisa impressionante. Próximo disco deles, depois do Sgt. Pepper's, foi o disco mais psicodélico ainda. Esse foi barra pesada, que foi o Magical Mystery Tour. O Magical Mystery Tour também, mais um conceito base do Paul McCartney, né? Que nessa época tava meio que, não digo tomando a postura de líder da banda, mas ele era um dos caras mais influentes ali, porque o John tava indo meio na onda, assim. Mas esse disco é importante porque tem essa música, que é uma música icônica, que é All You Need Is Love, que é uma música que vem como uma resistência a toda a polêmica da guerra do Vietnã, né? Tanto essa música, né, All You Need Is Love, que se tornou um hino pra geração hippie, pra essa geração. O que eu acho impressionante a magia disso tudo é que ela transcende tudo isso. Transcende hippie, transcende guerra do Vietnã, transcende tudo, cara. É música universal. É impressionante, cara. E até hoje é nova, cara. Ela não é datada. Ela sobrevive o tempo, cara. Você escuta como se fosse uma música que foi composta ontem, cara. É impressionante. Nesse momento morre Epstein, que é exatamente o manager deles. 67 aquele ainda. Cara que bolou os Beatles. Esse cara morre de uma overdose de, acho que de remédio, sei lá. Uma overdose de ingenuidade. Uma overdose de melhorar o infantil. Mas aí ele morre e bagunçou os Beatles, entendeu? Porque ele era o cara que os Beatles confiavam. E, por incrível que pareça, ele se matou com medo que o Beatles não fosse renovar o contrato dele, que ele fosse ficar pra trás. Mas não, os caras dependiam dele pra controle financeiro, da organização, cara, de modo geral. Faltou diálogo. O cara falou, não, o pior que pode acontecer, porra, é os caras não renovarem, então vamos matar, tá bom. É muito doido, né? Era notícia, né, primeiro? Mas aí o cara tava bagunçado, né, por drogas. Ele era gay, mas não assumia, entendeu? É. Ficou confuso ali naquele momento e acabou tendo essa overdose e morreu. Quando ele morreu, cara, ruiu uma coisa fundamental dos Beatles, cara. Eles confiavam nele pra tudo, apesar das cagadas que ele tinha feito, assim. Ele tinha criado justamente essa imagem dos Beatles. Então ficou aquela coisa meio perdida. Eles começaram a fazer cagadas, eles mesmo, por si só. Não precisava mais do Epstein pra fazer pra eles, né? Mas que cagadas que o Epstein fazia? Ele achava que direitos de publicação eram aqueles livros de partitura musical, sabe? Puta ele não merda. Sabia que direitos de publicação eram todos os royalties que chegavam pelos rádios, todos os LPs que eram vendidos. Então ele fez um acordo com esse Dick James, um acordo muito bom, no qual ele dava 51% das músicas pro Dick James para um outro sócio laranja dele lá, e os Beatles e ele ficavam com o resto. Esses direitos dessas músicas foram aqueles que o Michael Jackson comprou nos anos 80, que deu aquela polêmica toda com o Paul McCartney, e é por isso que os direitos dos Beatles não eram deles. Ah, rapaz. E todas as músicas compostas pelos Beatles eram registradas por essa empresa, principalmente as do Lennon e McCartney, porque o George Harrison sacou no meio do caminho que a parada tava esquisita e não renovou a parte dele. E ele fez uma outra empresa depois. Mas aí o que aconteceu? Quando o Epstein morreu, o Lennon e o McCartney viram que o que eles criaram não tava na mão deles, tentaram comprar a parte toda da empresa, entendeu? Foi por isso que eles renovaram até, porque eles acreditavam que iam conseguir comprar essa empresa. Mas não, o outro cara vendeu primeiro pra BBC, se eu não me engano. E aí foi uma merda. O Lennon e o McCartney tinham cada um 15% da empresa. E o negócio foi vendido e eles acabaram criando uma outra depois, que foi a Apple, em 68. O que o Michael Jackson tem, ele acabou comprando, enfim... São todas as músicas até 68. 63 a 68. Em 1966, no final de 66, o John Lennon foi visitar uma exposição de arte, e nessa exposição ele encontrou Yoko Ono pela primeira vez. Tinha uma obra de arte lá que era uma escada. Então o John Lennon subiu na escada e no topo da escada tinha uma lupa. Aí ele pegou a lupa e aí tinha uma palavrinha pequenininha escrita na parede. Aí ele pegou a lupa e olhou pra lupa. Tava escrito "se fudeu". Basicamente isso, tava escrito yes. E aí ele falou, porra, se tivesse escrito hate ou no ou fuck, eu ia ficar puto, mas era uma coisa positiva. Então basicamente tava escrito se fudeu, mas em outras palavras. Sim, você se fudeu. Exatamente. E aí basicamente dali começou uma relação meio maluca. Ele ainda era casado com a Cynthia e tal. Então em 68 eles estão na Índia, John tava com a Cynthia na Índia, a Cynthia não tava muito afim, voltou. E aí basicamente dali começou o lance entre a Yoko Ono e o John. Não, o cara era Beatle, podia ter qualquer mulher que queria, né? E parece que a Yoko Ono deu uma chega pra lá nele, né? Então ele se amarrou, falou, ah, então quero... É, parece que a história é essa mesmo. Uhum. A mulher é feia pra caramba, como é que a mulher vai rejeitar um Beatle, né? Ele passou isso da cabeça dele. E aí começou. Aí começou a correr atrás dela. É, provavelmente ela deu uma chave de... eu acho que é magia, cara. Magia negra chinesa. Japonesa. Bom, e aí, o que aconteceu? A Yoko, né, começou a ter uma influência muito forte sobre o John Lennon, e com isso, John Lennon, como era o líder da banda, começou a mudar um pouco o estilo da banda, e que começou a não agradar muito os outros membros, né? Mas o bizarro dessa magia japonesa é que ela não vem só pelo lado pessoal, não. Ela vem arrasando tudo. Ela toma conta, é tipo um... Tsunami maldito, cara. Toma a vida do cara por completo, meu irmão. O cara não toma mais nenhuma decisão se não passar por ela, cara. Mas ele já tava meio que nessa onda, né? Ele já tinha uma rivalidade com o Paul um pouco nesse lado criativo, né, cara? Tinha rivalidade, mas aí vem o demônio e fica ali, esse Paul, o que que ele é? Você que é o gênio da banda, você que não vai lá, e darará. Isso mesmo. Basicamente, ela ficou fazendo todo esse joguinho e tal. Também tinha um outro detalhe. Eles ficaram meio órfãos de manager, né? Depois que o Brian morreu. Caraca, cara morreu, magia de proteção cessou. Pode ser. E aí veio o dragão japonês, meu irmão. Pra destruir tudo que faltava, cara. Depois do Magical Mystery Tour, né? Tem o álbum branco. Né, que famosíssimo também. E aí, essa influência da Yoko Ono era bem mostrada numa música chamada Revolution 9, que é uma música que o nego falava, não, mas isso não é uma canção. Ela é uma obra de arte, assim, é uma peça de arte, porque a música não tem melodia, é só uma reunião de sons e ruídos, e uma parada muito louca, né? Então os outros Beatles começavam a ver essa influência que a Yoko tava tendo no Johnny como uma coisa negativa pra banda, né? Negativa não, maligna. Não tem uma história de que teve um show que o Paul cantou Get Back to Where You Once Belonged? Olhando pra ela, né? Olhando pra ela. Tradução é volte para o lugar de onde você veio, né? Get Back to Where You Once Belonged. E ele cantava olhando fixamente pra Yoko, né? Que tava ali do lado, mandando um recado mais do que claro que tava dando merda. Os Beatles têm uma coisa particular deles. Todas as bandas, eu acho que o pessoal vai, compõe, cada um tem sua... tem suas responsabilidades de composição, de ritmo, de letra, não sei o que lá. Os Beatles, não, eles tinham uma independência entre eles, né? Que eles compunham, cada um num estilo diferente, cada um com a sua visão de música, com o que, que ele queria fazer, e botavam pros outros tocarem junto com eles. E aí você tem assim, desde o começo tinham músicas que o Paul cantava, músicas que o John cantava, uma ou outra que o George Harrison. Não era aquela coisa uniforme da banda, que tem o vocalista e os instrumentistas, né? Então tinha esse conflito de gênero e de personalidades que era muito forte também, por esse motivo. Uhum. E até chegar ao ponto de que, não sei se foi, eu acho que foi no álbum seguinte, no Abbey Road, o John Lennon queria que as músicas deles ficassem no lado A e as do Paul McCartney no lado B do disco. Ele não queria misturar mais. Eu queria fazer um negócio fora. E nesse momento também o George Harrison já tinha evoluído musicalmente e queria colocar as músicas deles. Mas por vários motivos, Neguinho limava, o que deixava o George Harrison puto. É. Um dos motivos que Neguinho limava era comercial também, porque o George Harrison não fazia parte daquela empresa. Eles queriam botar as músicas que fossem da royalties pra empresa deles, né? Como a evolução de tudo, é natural, assim, os caras querem evoluir como artistas e aos poucos as ideologias, né, as coisas vão separando, né? Isso é normal. Mas apesar disso, a Yoko acabou sendo vista culpada por muitos fãs pela separação dos Beatles, que já estava acontecendo já. Os Beatles acabaram e houve um pronunciamento mundial? É, acabou, o sonho Beatles. Acabou. Como é que foi? O Lennon se pronunciou primeiro, falando, eu vou sair. Mas ele foi à imprensa? Como é que é? Não. Primeiro ele falou pros outros Beatles. É. Aí o nego falou, pô, mas fica na encolha até sair o álbum, o Abbey Road. Entendeu? Aí ele ficou na encolha mesmo. Aí depois que lançaram o Abbey Road, eles divulgaram que tinha acabado. Não, eu sei o seguinte, que eles combinaram justamente esse negócio de não falar tal até o Abbey Road sair. E aí o Paul foi pra imprensa e falou, estou saindo dos Beatles. Que escrotinho, cara. Passou aí a frente. Aí criou um climão, né? Foi eu que terminei o namoro. Continuou o negócio. Você acabou com os Beatles. Ficou já aí já ficou um clima putaço entre o George, o John com o Paul, né? Inclusive o John até gravou aquela música How Do You Sleep, né? É pro Paul essa música, né? Uh-huh. How Do You Sleep At Night, né? E quem toca guitarra nessa música é justamente o George. O cara com a japoronga horrorosa, vou sair. E aí quando o outro corre na frente e zoa, ele fica putinho, né, cara? Exato, claro isso, Flipper Night. Agora que o Nick falou isso, uma coisa que eu lembrei que é legal de falar antes de terminar é essa coisa do significado. Vocês, quando tiverem a oportunidade de escutar uma música dos Beatles, peguem as letras e tentem pensar junto com as músicas, né? Não da primeira fase. A primeira fase é muito rock and roll, tudo, né? Não que eu adoro rock and roll, mas as músicas mais cabeça dos Beatles, né? Tentar pensar e junto com os caras. Então, tem muitas músicas com seus significados. E, inclusive, isso falou, me lembrou de uma música, né, que o Paul fala, que é The Long and Winding Road. Isso. Né? Sensacional. Que a história, essa música é linda, né, cara? E a história, ele fala assim, The Long and Winding Road é a trajetória dos Beatles, de tudo que levou até pra chegar na sua porta, né? Pra chegar na sua casa. A música, a influência toda e tal, é muito maneiro. E muitas músicas, né, têm seus significados. Então é bem legal você escutar e ler as letras pensando nisso. No final dos Beatles, vale a pena a gente destacar um negócio, que eles estavam gravando um disco que era pra se chamar Get Back, tá? Só que esse disco, na gravação, deu tudo errado, cara. Eles brigaram pra caramba. Foi uma merda. E aí esse disco não foi lançado. Eles falaram, não, deixa esse disco quietinho aqui e vamos gravar um outro disco da maneira antiga e tal. E aí meio que eles voltaram juntos, gravaram mesmo com a Yoko, mesmo com a Linda, todo mundo ali junto. Mas deu certo a química, eles conseguiram gravar um disco como antigamente. E esse disco, Abbey Road, não foi o último a ser lançado. Ele foi lançado antes desse que eles tinham gravado antes. Mas foi o último disco a ser gravado. E tem a última música que é The End, né, cara? Olha só que bonito. Que é incrível, cara. Que é... Porra. É foda pra caralho, esse disco é... Mas Nick Ellis vai chorar, cara. Se ele tivesse ouvindo The End agora, eu tenho certeza que ia correr a lágrima. E depois eles lançaram o disco Get Back, que virou Let It Be. Eles lançaram até naquele último show, não sei se nem se pode dizer show, que eles tocaram lá no terraço da gravadora, né? Pô, deveria ser um disco ao vivo, com o que eles gravaram ali. Só que depois mexeram no estúdio e tudo mais. O John Lennon ficou puto porque mexeram. O disco era pra ser cru. Era pra ser um Larry B da banda, assim, e tal. E aí, eles estavam com um produtor chamado Phil Spector, né? E esse Phil Spector tinha um esquema que ele chamava The Wall of Sound, que era a parede de som. Então, ele botava uma parada lá atrás, tipo, uma orquestração e o cacete a quatro. E o Paul não queria aquilo. O Paul queria as músicas do jeito que eram, do jeito que eles tinham gravado. E aí, isso deu uma merda. O Paul ficou putaço com isso também. Mas, peraí, eles acabaram com a banda e aí depois lançaram mais um disco? É o bicho. Porra, é o bicho, cara. É o bicho. Exatamente, teve um bicho. E ninguém fala do Ringo Starr, né, cara? O Ringo Starr tem um mérito incrível, cara, que ele é casado com a Barbara Beck. Olha, que é a Bond Girl mais bonita que já teve, cara, em todos os filmes do 007, bicho. Ela deve ser bonita naquela época, hoje. Não, porra, mas cara, ele é o Ringo Starr, né, cara? É, porra, você não vai tirar o mérito dele disso, não, meu. É, não, cara. Inclusive, hoje em dia, né, cara, ele e o Paul, pô, são os Beatles. Hoje em dia, você vai ver um show do Paul, você vai ver o show dos Beatles, vai ver o show do Ringo, não vai ser exatamente o show dos Beatles, mas vai ser parecido. Eu fui ver o show do Paul McCartney no Maracanã, em 91, a chuva, filha da puta, cara. Ah, bem, o que mais me fica na memória, cara, foi a raiva que eu fiquei durante o show, cara. Por quê? Quando o Paul senta no piano, vai tocar Hey Jude, e todo mundo canta a versão do Kiko Zambianchi, cara, na maior roda. Não, não. Hey Jude, pra que chorar, sabe, a vida ainda é bela. Puta merda, cara. Ele olhando assim pra trás, assim, que porra é essa? Eu falei do negócio deles cantarem cada hora um cantar e fiquei tentando lembrar que outra banda que isso acontece também. Ter várias músicas cantadas por gente diferente, cara. E só consegui ver uma na minha cabeça, bicho. Meu Deus. Roupa Nova, cara. Cara, eu acho que nunca o Roupa Nova recebeu um elogio tão sinistro quanto ele. Cara, eu não podia pensar numa outra aí. Só o Roupa Nova que fez isso, cara. Até o baterista cantava lá. Então eu vou falar um negócio bombástico aí. Eu já fui num show do Roupa Nova. Puta que pariu! Altas revelações, né? É, e pior que eu também já fui. Eu vi o Whisky a Go-Go, cara.